Prefiro ver que o mundo é apenas um brinquedo, um imenso planeta onde as crianças brincam. Julgamentos de vilões, noites sem dormir, a pena de um amor perdido e uma traição. Prefiro ver que o mundo é apenas um brinquedo e nós peças num tabuleiro de xadrez, à mercê dos jogadores mais habilidosos, incapazes de nos rebelarmos sem vigilância. Prefiro ver que o mundo é apenas um brinquedo de deuses que podem discernir a natureza do jogo e daqueles que se recusam a entender suas regras, alguns movidos pela vontade, outros pelo engano.